Na madrugada meu telefone tocou. São 2 horas, quem será que ligou? Sou revolucionário, solitário no ar. Por alguns instantes vou partir deste lugar. Fecho minha porta, isolo meu caderno. Por incrível que pareça, estou partindo do inferno. Através de uma linha, numa calada fria, um 9011 me traz à periferia. Daqui eu vejo tudo, meu Deus, mas quem diria? Por sabedoria, agarrado ao travesseiro. A madrugada é meu pior pesadelo. A madrugada é meu pior pesadelo. A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem você. A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem você. Porém pra resistir tem que ser verdadeira. Mulher original, 100% guerreira. Do tipo por aqui, poucas vou encontrar. Atitude, virtude e o dever de amar. E a calada prossegue por aqui lentamente. Nesta jornada sou mais um sobrevivente. Num quarto vazio, eis aqui um persistente. Maluco carente, a humildade é gente. Deixa romper a aurora. Onde será que ela anda agora? Onde será que ela anda agora? A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem você. A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem você. E assim as horas passam por aqui devagar. Eu sei que do outro lado tão bom não está. Logo eu vejo a rua na maior necessidade. Eu vejo o povo trancado fora das grades. Ouvindo uma melodia no meu radinho de pilha. Sou mais um sobrevivente isolado na ilha. Isolado na ilha. Guerreiro pai de família. Guerreiro pai de família. A minha estrela não brilha. A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem você. A saudade é demais, saudade é demais. E agora o que vou fazer? Se estou só, se estou só, precisando de quem.